juízo, mexe com meu coração, faz eu perder os sentidos, tira minha vida, matando suavemente, cantando suavemente a canção. Daí. E de repente eu ouço aquele som chegar, e de repente eu ouço música no ar, a voz em meus ouvidos tira minha paz, faz eu perder o juízo, mexe com meu coração, faz eu perder os sentidos, tira minha vida, matando suavemente a canção. Cê é Diogo Dourado, Gusta Serrote, Maurício que produziu, o Emerson Importes. Tamo junto. Eu sinto até na voz, e o que vem primeiro é nada além de nós. Eu tento não ouvir, mas a canção me vence, faz eu perder o juízo, mexe com meu coração, faz eu perder os sentidos, tira minha vida, matando suavemente, cantando suavemente a canção. Faz eu perder o juízo, mexe com meu coração, faz eu perder os sentidos, tira minha vida, matando suavemente, cantando suavemente.